cedinho, vem você, meu bem, me acordar. E eu lhe peço com carinho, por favor, benzinho, quero descansar. Eu, para viver sorrindo, tenho que continuar dormindo. Passo o dia dando duro e não vejo a hora de me deitar. E quando volto está escuro e você me pede pra passear. Só queria ver você caladinha ao me ver dormindo. Só queria ver você